açúcar aí pra você que tá com o coração machucado. Vem com o príncipe, vem. Você terminou com ele, tá chorando. Chora não, viu? Quer água com açúcar, ô, meu amor? E se eu te contar que a água acabou e o açúcar que restou é o meu amor? Oh, oh, oh. Que coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Porque a gente não se amar, um no outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Então para pra me ouvir, tá? Antes de desistir do amor, você faz o quê? Mas antes disso, prova um beijo meu. Vem assim, ó. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora, diz que não deu. Mas antes disso, da gente não. Que coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Porque a gente não se ama, um no outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Vem com o príncipe assim, canta bem alto. Antes de desistir do amor, você faz o quê? Tenta o meu, por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora, diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. É assim, ó. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora, diz que não deu. Mas antes disso, prova.